Sr. Presidente, Oliveira do Hospital foi recentemente também, foi confirmada mais um caso de Covid-19, pelo menos o gerente de um bar da cidade comunicou mesmo o seu encerramento por uma das suas clientes ter testado positiva à Covid-19. O que é que sabe acerca deste novo caso? Como sabe, a equipe Covid e o Presidente da Câmara acompanham todos os casos que aparecem em Oliveira do Hospital e neste percurso, nem tudo que se sabe às vezes não se sabe, tem havido suspeitas e depois não se concretizam. Neste caso concreto, infelizmente, é uma jovem de sexo feminino, na sexta-feira, num hospital de Coimbra, onde iria ter uma intervenção cirúrgica, fez o teste e esse teste, na segunda-feira, veio a ser confirmado pelo delegado de saúde, pelo Dr. Pedro Almeida e Sousa, que é o delegado de saúde de Penela, que está, a nossa delegada de saúde está de férias e por isso ele está a substituí-la e por isso comunicou que havia este caso positivo e que esta pessoa, depois dos contactos, percebemos quais eram, onde é que ela tinha estado e o próprio delegado de saúde, este delegado de saúde, o Dr. Pedro Almeida, como referi, decretou o encerramento do estabelecimento do Bar Iris em Oliveira do Hospital. Esta jovem é do concelho de Oliveira do Hospital? Esta jovem é no concelho, vive na zona de Oliveira do Hospital e neste momento temos em isolamento 20 contactos, isto é, não há sintomas. Eu também quero deixar isto, não quero dizer que há. Temos este caso concretamente que deu o caso positivo, esta jovem. As cadeias estão a ser trabalhadas, as cadeias também pela nossa equipe, pela Covid e pelos adjuntos da nossa delegada de saúde. Está aqui a haver um trabalho e por isso neste momento desses contactos, porque se passou o fim de semana e essa pessoa, essa jovem teve muitos contactos, estamos neste momento em 20 à espera de que vão, à espera que sejam realizados os testes de Zargatua para se confirmar ou não. Não quer dizer que neste momento só temos um caso e também não vale a pena especularmos. Vamos ter calma. Ninguém tem sintomas, são todos casos assintomáticos e por isso preocupam-nos os casos até pelo número de contactos que essa jovem teve, mas de qualquer maneira, como eu disse, nós às vezes temos seguido casos de suspeitos e tivemos muita gente em isolamento que acabaram depois por dar testes negativos. Esta jovem não está hospitalizada, portanto está em isolamento em sua casa, uma vez que não tem sintomas. Sim, acabou por não ser operada precisamente por causa de ter o teste dela ter sido positivo, porque esse teste foi realizado, a jovem não tem sintomas, é assintomática, e realmente aqui é uma grande disparidade, porque o teste foi realizado na sexta e o resultado só foi comunicado na segunda-feira. Presidente, e quando é que as outras 20 pessoas vão realizar teste? Ainda esta semana? Nós temos ainda, isto está a ser seguido com o delegado de saúde, e eu penso que o teste só será realizado na próxima sexta-feira, mas os resultados serão conhecidos no sábado, por uma razão extremamente simples, porque é preciso também dar um período de incubação. E por isso nós estamos a seguir o caso, estamos preocupados. Não deixo de dizer que não estamos preocupados, mas temos estado sempre preocupados, como eu disse, com alguns casos que apresentavam todos os sintomas. Neste caso não há sintomas, toda a gente está assintomático, mas de qualquer maneira é um caso que se houver um contágio pode ser um problema para Oliveira do Hospital. Também não deixo de dizer e não deixo de me preocupar. Nas redes sociais há algumas pessoas que se interrogam pelo facto de terem também frequentado aquele bar, o que é que devem fazer? É esta altura que o que é que pode dizer a todas estas pessoas que eram clientes habituais deste bar? Eu penso que as pessoas devem estar atentos e é preciso perceber se houve algum contacto com a pessoa em causa ou não. Na minha opinião, não é suficiente, não está provado cientificamente que frequentar o bar onde passou uma pessoa com Covid que é suficiente para o infectar. Por isso, aquilo que eu vou dizer, as pessoas que tiveram contacto com esta jovem, essas, neste momento, estão referenciadas e elas próprias, se não estiverem na lista e se não forem contactadas pela equipe do Covid-19 da Câmara Municipal, elas próprias devem contactar a equipe do Covid-19 para darem os seus nomes para fazerem esses testes. Todos aqueles que frequentaram o bar e que também acham que querem fazer o teste, devem contactar a equipe da Câmara Municipal ou os internos da doutora Guiomar, da nossa delegada de saúde, para fazerem o teste, para ficarem descansados. Este é um trabalho que estamos a fazer e por isso é isso que eu deixo. Eu acho que não precisamos de entrar em pânico. Temos tido casos que pessoas que estiveram infectadas e que estiveram com outras pessoas e acabaram por dar resultados negativos. Temos 3 casos, o caso ainda último, recente, deste último, o 30º caso que foi atribuído ao Oliveira do Hospital, daquele senhor que veio de Angola e que tinha residência na Bovadela, e acabou, o filho que esteve, deu absolutamente negativo e tinha estado com outros jovens ao Oliveira do Hospital. Por isso, como eu digo, nós temos que estar tranquilos, não vale a pena estarmos, temos preocupados, é verdade, mas neste momento temos que estar tranquilos até porque não há nenhum caso com sintomas. E por isso, acredito, nós também temos hoje, eu tenho seguido com alguma atenção e deixem-me com contacto com o Sr. Presidente da Câmara de Ceia, a Câmara em Ceia também há algumas redes de contágio, como sabem, nós temos numa grande proximidade, começou também num grupo de jovens, num bar, e nós também, eu e o Sr. Presidente da Câmara de Ceia, temos estado com contactos, com determinados cuidados, e temos, porque somos vizinhos, e queremos que isto, o Oliveira do Hospital, como eu disse, e como a Liliana me ouviu, isto também é preciso um bocado de sorte, porque somos visitados por muita gente. Agora, é importante, é quando nós conhecemos os casos, termos medidas eficazes para não deixar as cadeias de transmissão alargarem-se. Isso é fundamental, é isso que tem acontecido em Oliveira do Hospital, e nós há 3 meses estávamos sem nenhum caso, tirando, aparecemos agora o 30º, e este é o 31º. O que eu queria deixar é aos oliveirenses, a equipe da Câmara Municipal, que tem feito um trabalho com o meu acompanhamento, a equipe da Delegada de Saúde, da Doutora Guiomar, também tem feito. Ela até está de férias esta semana. Aconteceu, mas temos um Delegado de Saúde, que é de Penela, que nos está a acompanhar. E por isso aquilo que eu queria era, não vale a pena entrarmos em pânico, nem as pessoas que estiveram naquele bar e que não tiveram contactos com a pessoa, não têm que estar preocupados. De qualquer maneira, se quiserem fazer o teste, por uma questão também de ficarem mais tranquilos, inscrevam-se na Câmara Municipal e nós trataremos para essas pessoas fazerem o teste.